Tava na beira da praia, pensando no meu amor, e lá vem vindo Isaura num lindo barco de flor. Querida Isaura, acorda se estás dormindo. Se estás dormindo, acorda para meus lábios beijar. Eu já beijei, já sei o gosto que tem. Hoje você me despreza, vou desprezar-te também.